Essa noite, que tá sendo a melhor noite do Rock in Rio, mano, com certeza, bicho. Isso aqui é o metal na veia, caralho! A gente tem o privilégio de contar com os nossos amigos da França, o Letabor do Bronx! Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo um som juntos, e não podia ser o melhor lugar pra fazer essa estreia. Nós vamos tocar uma música que nós fizemos pro nosso último disco, Kairos. Chama Structure Violence!